Todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus.